final, sim, esse é meu lugar. Provar o fogo que habita dentro de mim. Fogo da experiência, sobrevivência no mundo onde por muito tempo caminhei sozinho. Segui o meu caminho até encontrar a paz, sim, a paz de quem sempre olhou para mim. Subestimei, surpreendi a quem estava ao meu redor. Deixei de boca aberta quem esperava o pior de mim. Essa é a minha área. Dito final, ficha limpa na área. Pode crer, prove aí o fogo que há dentro de você. Dito final, ficha limpa na área. Pode crer, prove aí o fogo. Dito final, ficha limpa na área. Pode crer, prove aí o fogo que há dentro de você. Dito final, ficha limpa na área. Pode crer, prove aí o fogo. Eu tô esperto com quem quer me derrubar. Eu tenho o dedo no gatilho e vou atirar. Uma rajada de palavras vai até você. Vai invadir sua mente e te fazer perceber qual é real e o que deve ser. O som skate, pode crer, é isso mesmo. Rap voz ativa, é o som do movimento. E agora pra surpreender você, diz o final, rap peso. Pode crer, diz o final, ficha limpa na área. Pode crer, prove aí o fogo que há dentro de você. Diz o final, ficha limpa na área. Pode crer, prove aí o fogo, o fogo. Diz o final, ficha limpa na área. Pode crer, prove aí o fogo que há dentro de você. Diz o final, ficha limpa na área. Pode crer, prove aí o fogo. O fogo de uma bronca. Diz o final, ficha limpa na área. Pode crer, prove aí o fogo que há dentro de você. Diz o final, ficha limpa na área. Pode crer, prove aí o fogo, o fogo. Diz o final, ficha limpa na área. Pode crer, prove aí o fogo.